Olá, pessoinhas! Sejam todos bem-vindos para mais um BetaCast. Eu sou o DG e... Konoha Dai Senpu! Eu precisava fazer isso. Saudações, amigos ouvintes! Aqui quem vos fala é o MK. E vocês querem esse BetaCast com ou sem Suzano? Olha... Michael Uchiha total... Na verdade, não, cara. Eu detesto os Uchihas. Eu sou do time do Bolsorama. É o Uchiha bom, é o Uchiha morto. O Bolsorama, ele é o maioral. O Tubirama, pra quem não sabe. A alusão ao meme do Bolsonaro... Que é muito bom, é o Tubirama da vida real. Inclusive, cheque. E hoje, trazemos como convidado aqui, pela segunda vez... O nosso terceira, né, cara? Nosso editor dos áudios do BetaCast, por favor, faça as honras. E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui quem vos fala é Seiku da Tebayo. Ah, precisava, né, pô? Alguém tinha que mandar da Tebayo. Como podem ou não terem percebido, pelas nossas introduções, falaremos hoje da obra-prima da carreira do mangaka Masashi Kishimoto, o mangá e anime que marcou gerações e criou toda uma tradição de correr com os braços para trás. Hoje teremos Naruto. Então, sem mais delongas, vinheta! Bem, se vocês estavam presos em um dos esconderijos do Orochimaru nos últimos 20 anos e não faz ideia do que é Naruto... gente, tem gente pra tudo, né? Tem maluco. Naruto é um mangá da autoria de Masashi Kishimoto. Foi criado em 1997 e conta a história do jovem mancebo Naruto Uzumaki, um guri órfão que é tratado como pária pelos moradores da Aldeia da Folha. O motivo? Além de ser... um garoto bagunceiro, um garoto problemático. Ele tem uma besta colossal, conhecida como Kyubi, selada dentro de si. Uma fera que, anos antes, quase aniquilou toda a vila em uma fúria sem precedentes. E você aí achando que tinha problemas, né? Mesmo assim, Naruto não se deixa abalar pela opinião alheia e carrega consigo o sonho de se tornar o líder da vila, conhecido como Hokage. Hokage, a Sombra da Folha. A Sombra da Folha. Aquele que protege. O Naruto, sem querer adiantar um assunto, mas eu acho que o Naruto sem a Kyubi ia ser mais legal. Oxi, como assim? Polêmicas aí, polêmicas. Apenas isso. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem que o Naruto é bom por causa da Kyubi. Que o Naruto é da maneira que é... forte, seja lá como, em função da Kyubi. Mas só que sem a Kyubi, ele seria o filho sobrevivente do Hokage. Ele seria o spoiled boy, ele seria o garoto mimado, sabe? Mas aí ele seria um babaca. O Naruto seria um babaca. Exato, ele não seria o Naruto, pô. Então, eu queria ver a história desse babaca. Eu queria ver o quão babaca ele ia conseguir ser. Olha só, meu pai morreu pra salvar todo mundo aqui! Entendeu, mano? Ele ia ser meio Sasuke na vida. Não, ele não ia ser Sasuke. Ele ia ser um garoto mimado. Ele ia ser um garoto... Nossa. Ele ia ser nojentíssimo. Realmente, ele ia ser nojento demais. A Kyubi faz um bem ao Naruto, danado. Essa é a verdade. Bom, mas então, galera. Spoilers à parte, isso... Spoiler, como se fosse possível, mas enfim. Esse é um resumo bem resumido, né? Porque vários detalhes aí foram omitidos. Eu acho que a gente não precisa resumir o Naruto. É tipo resumir a Bíblia. Quem não tem como. São capítulos e capítulos, é querer resumir One Piece, é a mesma coisa. Não tem como. Tipo, é muito grande. vamos seguindo. Vamos, né? Seguindo o bonde. Então, sobre o Masashi Kishimoto, é óbvio que ele não começou com sucesso estourando como Naruto. Ninguém começa num sucesso tão grande assim, sei lá. Mas, enfim, ele começou também com outro sucesso, um pouquinho menor, mas não tão conhecido. Uma one-shot chamada Karakuri. Os personagens, eles recebiam implantes para poder combater um vírus poderoso. Só que, claro que merda, pouca é bobagem. Essa tecnologia passou a ser usada para criar armas humanas. E foi esse enredo lindo e cheiroso que fez um bom sucesso para o autor e rendeu o prêmio Hot Step Award. Engraçado, não tem fanfic disso. As pessoas não reconhecem. Eles não estão nem aí. Eu dei uma olhada, eu dei uma passada nas páginas só e tal. Li pra li trabalho. Bem por alto pra descrever esse roteiro. Mas eu pretendo ler todo mundo. E é legal que todo mundo que recebeu o implante tem a roupa de Sasuke. Esse visual do Sasuke, com aquela gola alta e aberta. Sim. E as munhequeiras. Sim. Então, ele, tipo... Ele só repetiu o visual desses personagens no Sasuke. Isso é muito comum na criação artística, principalmente dos mangakas que desenham, né? Porque, inclusive, eu verifiquei isso no mangá de One Shot do Hiro Mashima, que desenhou Fairy Tail, que acabou recentemente. Trágico fim, aliás. Entendi. Sei que não é o... Não vamos falar de Fairy Tail, não é o foco aqui. Senão a gente vai... Aí complica. Mas assim, eu reparei que ele tinha uma série de one-shots, né? Que ele lançou. Inclusive o Douglas estava comigo quando eu comprei esse mangá. Um compilado de várias histórias. É um compilado de one-shots dele, de historinhas, né? De mini-contos. E você vê que ali tem um design escancarado de alguns outros personagens que ele usou em Fairy Tail, entendeu? Tem o Ray, tem a Lucy. E isso também vem da história anterior do Hiro Mashima, que é o Rave Master, né? Rave Master, e ele aproveita, inclusive... É, tem inclusive um personagem que ele aproveita, além do design, ele aproveita o Plui, aquele pequenininho de cabelo. Ah, é verdade, né? Aquele com nariz de cenoura. Ele pega o personagem inteiro e bota lá de novo. Ele usa em outro mangá. O mesmo mangá é dele. Então, Mas, enfim, só pra ilustrar, né? Pra dizer que realmente o mangaka, ele costuma aproveitar o design, as ideias. Sim, isso é bastante comum. Eles pegarem várias coisas que eles fizeram antes e transportar. Mesmo que parcialmente. Falando nisso, vocês chegaram a ver aquele mangá que veio, tipo, como um piloto de Naruto? Aquela one shot? Muito nada a ver? Eu acho que eu vi. Que ele tinha cabelo preto, um negócio assim? É, que ele tinha... nas primeiras versões, o Naruto, o terceiro Hokage, ele nem ia ser humano, cara. Ele ia ser um lobo, uma besta. Um macaco. Né? Macaco. É, se não me engano, ele ia ser um macaco. Aí botaram a arma dele como macaco. É por isso que o nome dele é Saru. Sabe, de macaco. Sarutobi vem de macaco. Saru é macaco em japonês, né? Era bem, bem diferente. Na verdade, o Naruto, quando ele iniciou, a ideia do Masashi Kishimoto era que fosse um anime, um mangá, no caso, sobre lamen. Era pra falar, contar histórias de lamen, de macarrão. Instantâneo. Macarrão. E você pode... Isso é engraçado. É esquisito, mas parece que o editor dele na época não incentivou a ideia, fez ele mudar algumas coisas e se tornou coisas. Algumas poucas coisas. Mas você repara. Então. É, basicamente tudo. Mas você repara que o lamen ainda tá muito presente na obra, né? Tem aquele. Naruto. Naruto é o nome de um ingrediente tradicional. Exatamente, do lamen. Exatamente. Naruto é o nome de um dos ingredientes do lamen. Aí fica a curiosidade pra vocês, inclusive. Isso é coisa que o otaku sabe só, né? A gente desperdiça a nossa vida no lugar de estudar. E como a gente é muito otaku fedido, a gente sabe também. Muito pesado pra deixar? Eu não sei. Não, pode. Bem, ainda falando de outros mangás, em 1998, quando o Naruto já tava com um ano de publicação, o autor desenhou uma one-shot intitulada Mario, que conta a história de um gangster em Nova York. contudo, essa one shot só foi ver a luz do dia lá em 2013, completamente redesenhada, quando o autor já tinha mais moral pra publicar o que quisesse, quando quisesse. É. Estilo Togashi, né? Estilo Togashi, é. Quando, tipo, 98 ele mostrou a ideia, ele ainda não tinha cacife pra publicar algo simultâneo assim. Aí os caras não deixaram. Em 2013 ele tava estabelecido. Aí ele quer saber, eu vou tentar de novo. Ele tentou de novo e conseguiu publicar o Mario. É, 2013 ele era só o top... Ele tava sempre, esteve sempre no top 3 da Shonen Jump, né? Por um bom tempo. Não, o engraçado é que Bleach esteve lá também. Então eu não sei se isso é um mérito. Bleach esteve lá também, na saga de Soul Society. Não, mas foi na saga da Soul Society, onde ele ainda tava construindo. Não, mas Bleach foi considerado o Big 3 da Shonen Jump junto com One Piece e Naruto durante toda a sua publicação. Era assim. Claro que no final foi decadente, mas... Mas sim, tipo, Bleach teve o seu ápice na arco da Soul Society. E depois do Arrancar ele foi começando a cair. Bem, não vamos falar de Bleach. É, não vamos falar de Bleach. Cara, mas olha só, não culpe o Tite Kubo, cara. Foi os editores que não deixaram ele acabar o mangá ali. Ele queria acabar ali. Se bem que ele fala que a próxima, a saga da Guerra de Mil Sangrenta de Mil Anos já estava planejada desde o começo. Então, é muito ele mete essa de que queria acabar, mas não queria não. É bullshit. Enfim. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Sim, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Naruto. Okay. Naruto nasceu em um momento conturbado na carreira do autor. Ele estava perdendo as esperanças de conseguir seguir a carreira de mangaka. Tudo que ele produzia não era aceito. Ele já estava prestes a pendurar as luvas e seguir em frente, tentar outra carreira. Quando o editor falou assim, tenta mais uma vez. Faz mais um one shot e mostra. E tipo, santo editor. Amém, editor. Obrigado. Amém, editor. Ele voltou pra casa dele. Abriu uma caixa com rabiscos antigos, sketches. E ele encontrou esse moleque loiro com um óculos na testa. Que era muito difícil de desenhar e por isso que ele passou a usar bandana. Essa é uma curiosidade que eu não sei se vocês sabiam. Não. Ele criou a ideia da bandana porque desenhar os óculos era extremamente difícil. Caraca. Toda hora desenhar o óculos em várias posições diferentes. Era um saco, era um pó. E a bandana terminou por ser um símbolo, né? Uma identidade símbolo, uma identidade por clássica do Naruto. Que foi criada porque ele estava com preguiça. Basicamente. Naruto de uma forma mais ampla, vamos por assim. Naruto tem uma coisa que eu acho muito legal, que é toda a unidade narrativa dele. Principalmente no que tange aos antagonistas, aos vilões, que geralmente tem essas histórias muito semelhantes ao do Naruto, mas que... foram se enveredando pra lados e pra pensamentos completamente diferentes do dele. Assim, tipo, muitos deles também visam uma paz, um mundo ideal, mas com uma visão completamente distorcida. É, completamente deturpada, né? Do que é esse mundo ideal, assim. Uhum. E é um padrão do Naruto, sabe? Daí, claro, tem o vilão, tipo o Orochimaru, que só quer ver o circo pegar fogo. Melhor vilão. Pra mim, é o melhor vilão que tem. Exatamente, melhor vilão já criado, mas tudo bem. Ele só quer ver o circo pegar fogo, ele só quer destruir tudo e todos, e ainda assim ele tá solto por algum motivo. Não, vai entender. Ninguém... Aliás, vamos levantar esse tópico aqui. Vamos falar do Orochimaru e por que ele tá solto. Me explique. Por quê? O cara, ó, você, pra você ver que ele, o cara é do mal. Ele é do mal. Ele já colocou espião lá em Konoha de novo. Em Boruto, Mitsuki tá lá. Né? É, tá. Falando com as cobrinhas. Pra, ó, isso aí vai dar merda. Graças a Deus. Gente, a história é feita pra dar merda, né? Não, cara, mas olha só. Ele, tudo bem, ele salvou o mundo. O Orochimaru, se não fosse o Orochimaru, os Hokages não teriam voltado pra ajudar na guerra e eles, todo mundo teria morrido. Mas o tanto de merda que ele fez antes não devia ser ignorado. Ele matou o Hokage. Ele matou o Sarutobi. Vem pro. Vamos botar isso no mundo real. Ele matou o Trump. Não, tio, mas tá mais pro Obama, na verdade. Mas, ele matou o presidente da maior nação ninja. Ele matou o presidente da maior nação ninja do universo de Naruto. Mas então, ó, não, eu acho que isso aí foi coisa do Kakashi. O Kakashi pegou o título de sexto Hokage, ele deu anistia pro Sasuke. Ele deu anistia. Ah, não, se os crimes de guerra estão perdoados, porque você salvou o mundo. Sasuke é terrorista. O Sasuke é um terrorista. O Raikage fala isso. Você não dialoga com o terrorista. Você explode terrorista. O Raikage, ele conversa com o Danzo na época, na reunião, ele pede, não é? Ele não pede a permissão pra considerar o Sasuke terrorista e caçar ele. Aí o Danzo fala que sim, e eles começam a tretar lá, super árvore. Então, o Sasuke era um terrorista considerado por todas as nações ninja. Mas o Kakashi perdoou isso. E eu não sei até onde esse perdão avança para as outras nações ninja. Porque eu tenho certeza que se o Raikage topar com esse cara, ele vai ficar... Porque o cara é estressado. Ah, não, vai ficar de dó, não. Mas então, isso é coisa do Kakashi. Ele deve estar dando anistia para todo mundo, inclusive por Orochimaru. Eu tô bolado com isso aí. Tudo bem, o Sasuke agora tá numa jornada de redenção, de tentar compensar pelas merdas que ele fez. Redenção era ele ficar em casa, dando amor e carinho pra Sakura e pra Sarada. Eu ainda não entrei no tópico de que ele é um pai e um marido de merda, calma. Não, ele é um estúpido. Olha o que ele faz, cara. Nossa, Sasuke. Não, aí ele fica aí viajando, soltando águiazinha. O Naruto fica puto, eu falo, esse cara não tem um telefone, celular? Não, ele manda um pergaminho, ele tá na idade da pedra ainda. Ah, não tem condição não, daqui a pouco ele tá puxando a Sakura pelo cabelo, aquele Neandertal safado. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ó, se a Sarada virar uma vingadora, não no sentido Avenger, mas no sentido eu quero matar o meu clã e matar um certo alguém e restituir o meu clã, eu não vou ficar nada surpreso. Você vai ver só. Ah, não. Apesar do Sasuke ser um pai de merda, a Sakura parece ser uma mãe muito presente. Então... Presente? A Sakura tá o tempo inteiro trabalhando naquele hospital pra pagar a casa. Mano, como assim ela salvou o mundo? Ela é a maior médica do universo que tem, né, do universo de Naruto no momento. Ela é a pica da galáxia e ela fica trabalhando num hospital pra pagar a casa, pagar a prestação. E depois ela ainda tem que fazer comida e cuidar da criança. E aquele marido dela, que está, em teoria, fazendo missões de nível S, não repassa o dinheiro pra ela. Não, mano, assim? Boruto não faz sentido, dá licença, vamos voltar pra Naruto. Nossa, não. Olha, isso vai dar pano pra mãe, porque eu realmente vou ficar pistola com esse negócio aí. Não tem condição, cara. A Sarada, ela devia processar o Sasuke e pedir pensão por alimentos. Sim, com certeza. Se isso existisse em Konoha. E o que me dá raiva é que a Sakura precisa urgentemente de um psiquiatra, de um psicólogo, porque assim, ela acha que tá tudo bem. Não, é, tá de boa. Ela precisa de um misto de merda dela. É porque não tem Bolsa Família lá no Konoha. O nome disso é relacionamento abusivo. O Sasuke faz ela acreditar que ela precisa dele. Entendeu? Não. A questão é que o Sasuke nunca tá lá. O Sasuke não está lá. E mesmo quando ele vai, ele fica bancando o emo. Cara, eu queria ver ele dar um abraço. Um abraço que seja, eu pedi um abraço. Mas ele momento Vegeta, socorro. Eu, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de uma cena no final desse arco, que tava no Naruto Gaiden, que foi animado em Boruto, né? Que tem aquele lance dos Uchihas, inventado pelo Orochimaru e tal. Aí quando o Sasuke tá indo embora, a Sarada parece que estica estica o braço pra apertar a mão. Só que ele não tem outro braço. Essa questão do braço sempre foi muito confusa pra mim. Porque às vezes aparece ele com aquele braço todo enfaixado, às vezes aparece ele sem braço. Não, ele não tem braço, não. Ele não tem braço, não. Quem bota um braço, uma prótese, é o Naruto. Que, inclusive, o Naruto tá testando próteses ninjas avançadas no mangá de Boruto agora. Tá fazendo estilo terra. Ah, eu vi essa cena. Ele tá sugando chakra pelas mãos de prótese. E olha só, o pior de tudo, ele ainda pega e durante o exame... Aquilo é muito bizarro. O exame Chunin, durante o exame Chunin do Boruto, o Boruto tava usando armas ninjas que, teoricamente, eram proibidas. E o Naruto dá um esporro nele e fala que ele não vai virar ninja nunca, desse jeito. Aí, ele vai lutar contra o Boruto e fica usando armas ninjas proibidas. Próteses experimentais que sugam chakra. Aí o Boruto fica puto, pergunta pra ele, o que é isso aí? Você tá usando um negócio que falou que não podia usar? Se eu fosse Naruto, eu teria mandado um faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não faça o que eu faço. Mas o Naruto, exatamente. Ele fala que não, isso aí é pra gente testar, não sei o que, você fica aí na sua e tal. Se eu fosse Naruto, eu falo, vai ficar de castigo. Mas volta aí pros assuntos, porque eu, senão, vou ficar aqui reclamando a vida inteira. Onde paramos? Nem faço ideia. Naruto, como os vilões se comportam, etc. Sim, é que a gente desviou o assunto. Foda. Orochimaru é um bom vilão. E ele puxa assunto. E ele fez a gente discorrer sobre um monte de outras coisas. mas sim, tipo, Naruto, fora o Orochimaru, que é uma força da natureza, tem esses vilões... leg ideológicos que geralmente tem um passado muito semelhante ao do Naruto, um passado de perda, um passado de solidão, uhum. de observar o caos e eles sempre acabam achando uma resposta que nunca é a resposta certa para como lidar com o conflito. Certo. Aí você vê, tipo, desde o começo, o Gaara, que é um moleque, era um moleque completamente transtornado e agora virou pastor, tipo, eu sou a Universal. O Gaara tá muito assim, com aquele cabelinho, ele tá realmente... Ele tá muito transformado. Eu não vou nem pra discordar, pô. É, ele tá transformado. Aí você tem lá o Pain, o Obito, o próprio Madara tem um jeito meio bugado, mas ele tipo, tem uma ideologia ali por trás do que ele quer pro mundo. O Madara, ele tá mais pra revolucionário sem causa, sabe? Tava tudo bem, cara. Tava tudo bem, mas ele não tinha o rosto dele talhado na pedra lá. Aí ele ficou puto. Tava tudo... Cara, a vila tava ok, tava todo mundo feliz... Aí ele é o revolucionário sem causa. Ah, não, ele já tinha perdoado o Tobirama pela morte do irmão, por causa do sacrifício que o Hashirama teria feito. E, pô, eles tinham um sonho e tal de construir a vila, construíram, tava tudo indo bem. Aí ele deu uma de revolucionário sem causa. É isso aí. É maníaco também pelo poder, ou pegou os olhos do Izuna. Egocêntrico. Se ele estivesse nos dias atuais, no mundo de hoje... No mundo real, ele seria aquela pessoa que escreve textão no Facebook porque alguém usou a palavra denegrir. Ah, meu Deus. Não duvido, não duvido. Não, sabe o que é? É igual aquela tirinha de acerta uma torta na cara de uma pessoa A, aí a pessoa C dá risada. Acerta na cara da pessoa B, a pessoa C dá risada. E quando acertam na cara da pessoa C, ela vai fazer textão no Facebook. Ai, o limite da piada. Qual é o limite da comédia? Ah, entendeu? Uhum. Esse tipo o limite do humor é South Park, gente. É, pra mim. Nossa, fácil. Até pior que isso. Tem exemplos piores. Mas, pô, o Madara é um revolucionário sem causa pra mim. Eu acho ele Ele fica... Nossa, ele não tinha motivo pra fazer isso. Tava tudo bem, cara. Tudo seria legal. Isso, aliás, levanta a questão rapidinho. Que uma vez jogando RPG, que a gente vai falar depois mais tarde. Jogando RPG de Naruto, que Naruto é muito bom pra jogar RPG. A gente tentou imaginar como seria se no lugar do Madara ter feito toda essa revolução fosse o Hashirama. Então a gente conjecturou a obra desde o início dos tempos, como se o Hashirama tivesse, sei lá, por N motivos, se revoltado e morrido, ou teoricamente morrido, entre aspas, para uma batalha final contra o Madara, que era o defensor da vila. Então a gente construiu um novo mundo a partir dali. Então os Senjus eram os vilões, e teoricamente, e os Uchihas, os mocinhos, fundadores da vila e tal. E foi bastante interessante. Aí a Tsunade foi quem matou todos os Senjus. Sim, a Tsunade. Aliás, eu lutei com a Tsunade na época. O meu personagem, ele era bom em Taijutsu. Ele abria até o sétimo portão com vários treinos que eu fiz. E eu também usava o Rasengan ao mesmo tempo. Aprendi com Minato. E ela batia no chão. Que é o que... E ela acabou comigo. Ela, tipo, me derrotou. Porque o Luan, jogando, é pelo... É o Luan, né? É o Luan, quando quer matar você, não importa o que você quer. Mas isso só prova que Naruto, ele é tão coeso no seu universo e na unidade ideológica que existe, como o Douglas estava falando. Então esse exercício só prova que o universo, ele é coeso e ele funciona, mesmo com as alterações. Ele é tão firme que a gente consegue mudar conceitos principais e saber qual vai ser o possível rumo da história se caso isso tivesse acontecido ou não. Entendeu? Sim, porque é a gente entende fechado. O universo, sabe? É ótimo, então a gente professor. Sabe o comportamento das coisas lá dentro, de acordo com as nossas alterações. Então a gente mudou o foco, tiramos ali, no caso, o Madara como grande vilão, botamos o Hashirama, e a gente foi vendo e sequenciando todos os fatos que mudariam dali pra frente, entendeu? Não era o Obito que estava sendo controlado, entendeu? Foi todo um exercício, né? Pra gente de chegar... Reestruturação, sim, da obra, e a obra continuava sem colapsar, ela continuava sem colapsar, ela continuava com a sua identidade, Naruto, entendeu? É por isso que é bastante legal, inclusive é um exercício que vocês podem fazer nas suas próprias fanfics originais, no caso. Tentem mudar ela... substancialmente, e ver se o universo mesmo assim se sustenta. Se ele continuar se sustentando e funcionando, como dentro de um RPG as coisas devem funcionar, o seu universo está claramente coeso e bem fundamentado, entendeu? E é até bom para você procurar por falhas, por desvios do seu roteiro que você às vezes não percebeu. Inclusive não é? Isso. Você queria falar alguma coisa, Bruno? Que a gente começou a falar na frente não, e você não, parecia não, que queria falar muito algo. E outros exercícios que vocês fazem agora, tipo, observando o Naruto como obra. Vai olhando os vilões das sagas. Não os das sagas filhas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas os vilões das sagas em geral, vai observando bem eles, como todos eles têm uma coisa em comum, um passado muito semelhante ao do protagonista. Um ideal revolucionário diferenciado, assim, tipo assim, Gaara era o anarquista, vamos por assim, o Pain, que queria, tipo, botar um terror, tipo, hardcore. Olha só, Nagato Pain era um comunista, é a minha teoria, essa é a minha teoria. Ele queria botar um terror enorme e forçar, tipo, as pessoas assim. Tipo, não, é tipo, todo mundo só vai ser igual se sentir a mesma dor que eu senti. Então as pessoas precisam conhecer da mesma dor que o universo pode proporcionar e me proporcionou para que o mundo fique melhor. Então, através da dor, eu vou igualar todo mundo. Todo mundo vai sofrer igual. Ele é um comunista, cara. Ele é um comunista. É minha teoria. Então, o Obito é o quê? Porque o Obito queria prender todo mundo naquela árvore mágica do demônio, né? O Obito é um ideólogo. mas ele é deturpado pelo Zetsu, manipulado. Mas a ideia dele era de ser Hokage inicialmente. Ele era uma pessoa boa. O problema é que, o Tobirama explica isso mais tarde, os Uchihas têm essa coisa com ódio. E quando ele viu a Rin ser assassinada pelo Kakashi, ele pirou. Aí você já desconsidera qualquer traço de personalidade sadia do personagem. Ele pirou. Tudo que ele fez dali pra frente foi... O Tihra, em geral, tem esse problema com emoções, né? É, então... Gente, justamente vamos contratar um psicólogo, vamos fazer umas sessões, um negócio assim, família. Tomar um remedinho. Ele pirou, cara. Aí, então, ali o Obito, ele também tinha essa utopia de transformar o mundo e tal, mas você percebe que o Tsukiyomi Infinito... O Mugen Tsukiyomi não era uma ideia dele. Ele queria ser Hokage, igual o Naruto. E o Sasuke... Todo mundo fala isso, que o Naruto parece com o Obito. Né? O Kakashi me lembra o Obito. Eu falo que os vilões todos têm muita semelhança com o Naruto, e o Obito é o que tem mais semelhança com o Naruto. Não, sem dúvida, sem dúvida. O Naruto é o Obito 2.0, de certa forma. Não, é o Obito da geração, é o Obito da geração. Não sei se é Obito, mas... Tipo, eu vou pular a Kaguya, porque a Kaguya a gente finge que não existiu. A Kaguya... vamos pular ela, vamos? Kaguya não existe, gente. Kaguya foi um filler. Nem foi, mas poderia. Ela só não foi... esse é o problema, olha só. A Kaguya, ela pode existir. Entendeu? O universo comporta aquela explicação pra ela existir. Faz sentido pro mundo, sabe? Sim, sim. Não é... Nossa, não faz sentido nenhum. Mas nem tudo que pode existir, deve. Deve existir. Exato. Sabe? Então nem tudo que pode, deve existir. E eu acho que se for... Tudo, é porque assim... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Zetsu Negro, ele justifica a existência da Kaguya com toda aquela história do Asura, do Indra. Enfim, já tinha background. Eu vou explicar. O meu problema com a Kaguya é o seguinte. Como mitologia, ótimo, lindo. É lindo pra estar um livro de histórias de Naruto, sabe? Uh-huh. Sabe aquelas coisas que a J.K. Rowling faz com Harry Potter pra ganhar mais dinheiro? Aqueles livros... históricos, livros de bruxa, essas sim. coisas. Sim. Tava ótimo pra criar uma novel contando só essa história mitológica da Kaguya. O problema da Kaguya é quando ela entra como uma personagem de fato. Porque como ela é uma deusa, como ela é um ser mitológico, divino, ela é muito caricata. E ela destoa totalmente... Do padrão ideológico dos vilões que já vinham sendo apresentados. A unidade ideológica dos vilões, que é lindo, cara. Tanto que depois que ela some, benza Deus, vem o Sasuke e pega o plano do Pain e elabora ele com mais je ne sais quoi, com mais substância. Por quê? Porque basicamente é a mesma ideia. Ele vai colocar o terror no mundo, ele vai fazer um plus, que é trazer todo o ódio do mundo para si, o mundo vai estar ocupado demais, odiando ele, para se odiar entre si, e como ele é extremamente poderoso, ele pode alcançar a imortalidade e continuar com esse trabalho de pacificação através do terror por toda a eternidade. O que é, de novo, uma forma deturpada de salvar o mundo. É, a ideia dele era fazer todo mundo odiar só ele. Né? Então todo mundo me odeia, então todo mundo vai viver em prol da minha destruição, logo eles serão felizes, né? Não terão problemas entre si, porque eu serei o problema maior. Isso é muito bonito, mas é pouco funcional. Mas o Hitler tentou fazer isso e não conseguiu. Olha, gente, então o Sasuke representava o nazismo. Olha, descobrimos. Hitler tentou unir o ódio de todo mundo, ele conseguiu o ódio do Ocidente inteiro, mas... E de uma parte do Oriente também. De uma parte do Oriente, mas o inverno sempre chega, né? Winter is coming, meu filho. O inverno sempre chega. Pessoas, por algum motivo, continuam tentando invadir a Rússia no inverno. Gente, Napoleão já fez ninguém isso, deu errado. Isso. Você devia... Nossa... E Enfim, aí, sobre Naruto, aliás, eu tento pensar sobre o que é a obra, qual é a mensagem, né? Eu sempre tento analisar as coisas que assisto, leio e vejo, enfim, dessa forma. E Naruto, pra mim, ele fala muito sobre o ciclo de ódio. Naruto é sobre gerações e como as gerações lidam com o ódio. Como as gerações lidam com o ódio. Então, você veja no Hashirama e o Madara. Ele... Sim. O Madara não conseguiu lidar com o ódio que ele sentiu, o rancor, né? Até porque ele é um Uchiha e sabe que o Uchiha deve estar morto. Cheio de problemas. É. Todo Uchiha devia morrer. Aí o Madara não consegue lidar com isso, ele briga com o Hashirama e tem a primeira separação, ele vai pra lá. Depois o Tobirama, a mesma coisa. Ele não teve que passar por isso, mas ele estruturou a vila e tomou decisões muito difíceis na geração dele. Mas ele entregou esse fardo de ser o próximo Hokage pro Sarutobi, que na época era do time dele com o Danzo. Então, não sei se eu tô falando grego para as pessoas que não conhecem Naruto, mas quem conhece certamente lembra. Que, enfim, ele passa a obrigação de manter e acabar com a guerra ninja manter a guerra, né? Acabar com a guerra, no caso, pro Sarutobi. Enquanto ele vai lutar contra, acho que, os irmãos Ouro e Prata, né? E o Sarutobi não tinha o... Apesar dele ser um líder nato, tipo, ótimo, assim, um líder bondoso, um líder que merece ser seguido, ele era alguém que tinha medo de tomar as decisões difíceis e por isso ele chamou o Danzo, e o Danzo criou a Anbu Raiz, que foi as trevas, assim, tipo, que fazia tudo que o Sarutobi não tinha coragem de fazer. E foi aí que começou a dar merda. Porque o Sarutobi não conseguia lidar com toda a pressão que estava acontecendo. Os Uchihas começaram a se revoltar. O Danzo começou a convocar o pessoal da Anbu para fazer o serviço. E nisso ele chamou o Itachi para matar o clã inteiro. O Sarutobi deu um aval. E pronto, aí... Aí fodeu, cara. Aí você vê como o Itachi... O Itachi, no caso, ele lidou com ódio. Nossa, mil vezes diferente. Tanto que o Hashirama reconhece que o Itachi teria sido um Hokage. Aliás, ele fala, o Itachi foi um ninja melhor do que eu. Né? Porque o Itachi, ele consegue pensar no bem da vila inteira e não só da família dele, né? Dos Uchihas. É sobre isso que Naruto trata. Sempre uma geração lidando com ódio e passando as coisas para a próxima geração, que lida com ódio e passa para a próxima geração. E agora, em Boruto, eu tô vendo um pouco esse padrão se quebrar e isso me incomoda. Porque o filho do Naruto... Aliás, esse é um ponto. Naruto, ele consegue sustentar uma história extra. O universo tá tão bem sólido, como a gente provou na experiência do RPG, que a gente desmontou e montou o Naruto de cabeça para baixo. Ele tá tão bem sólido que o Boruto não precisa se explicar. Boruto não se explica, ele só acontece. E isso, às vezes, me incomoda, porque eu acompanho com muito pesar as reclamações do Boruto. Pô, meu pai não está em casa, o meu pai não brinca comigo. Não, assim... E eu fico puto porque... Nossa, você conhece o background. Eu conheço o background do Naruto. E eu sei que o Naruto escuta isso todo dia. E ele não pode falar que a vida dele foi cagada, mas eu tenho certeza que o Boruto em algum momento vai entender isso, né? Ele vai descobrir a verdade e tal. Mas o que me incomoda é que Boruto não fala muito sobre a geração lidando com ódio. Eu vejo, pelo menos nesse começo, eu vejo ele tentando se descobrir. É porque o ciclo do ódio foi quebrado pelo Naruto, sabe? Quebrado? Então, tipo... Cara, eu quero... Não se quebra o ciclo do ódio em Naruto, porque senão em teoria ele acabou ali quando ela fez o ciclo de paz com Sasuke. Ele acabou com esse ciclo que vinha desde dos tempos de Kaguya. Se vai começar um novo ciclo em Boruto, eu não sei. Ah, claro que vai. Isso já até no mangá, no último pelo menos que saiu, foi mostrada uma nova instituição fazendo cagadas. É, o pessoal tá tentando realmente voltar eles com as estrelas. Eles querem voltar, porque... Aparentemente, paz é um negócio muito ruim. Paz é muito ruim pro universo e eles querem guerra, entendeu? E eu quero saber como Boruto vai lidar com isso, me incomoda às vezes. Mas enfim, o mundo de Naruto é um mundo sólido. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar fazer e analisar quando a gente for criar a nossa história. De maneira que a gente consiga observar o nosso mundo acontecendo de diferentes formas, sabe? Seja no aspecto sociopolítico, seja no aspecto de gerações, da história em si, do background. E você também tem que pensar sobre o que a sua história vai falar, né? Tal como Naruto, pra mim, como eu interpreto, ele fala sobre as gerações e o ciclo de ódio, que sempre tem e tá sempre em pauta no mangá. Vamos já partir para as fanfics de Naruto, que são várias e várias e várias no NA. Oh. Assim, das mais legais, as mais horrorosas, as mais esquisitas. Meu Deus. Tipo, e como essa riqueza de história, de personagem, cativa o fã a trabalhar, tipo, reimaginações da trama, continuações ou tramas novas com outros personagens no mesmo universo. Porque, como a gente mesmo disse, o universo é tão sólido que ele suporta todo tipo de história dentro dele sem colapsar, sem ficar esquisito. Inclusive os fãs. Sem quebrar. Depende da história, né? Porque olha não, só. Eu abri tô falando que ele pode, eu não estou dizendo que as pessoas sempre fazem. Eu coloquei categorias Naruto, aí você vê umas coisas. Essa aqui que eu falei, a capa, sei lá, o Itachi com. Eu achei que era o Naruto usando jutsu sexy. O Aren no jutsu. Mas na verdade é o Deidara. É o Deidara. É a Ino. Eu não sei. Não é a Ino. Isso tem cara de ser a Ino. É a Ino. Não, o pior é aquela do tem fanfic do Itachi com a Hinata. E eu fico... Né? Eles nunca se encontraram. Eles nunca se viram. Parece que até que tem mandado de restrição, sabe? Não fiquem em 50 metros um do outro. Não. Mas isso que é legal, né? A gente já também, já no BetaCast especial Dia dos Namorados, a gente falou um pouco sobre os chips. Os tipos de chips. O bom é você inventar uns chips loucos, assim. Eu acho divertido. Né? Sim, porque Bob Esponja 07, as paradas loucas. E Itachi é um chip muito improvável. Quem chipa isso? Muito improvável. Quero fanfics na minha mesa pra até meia-noite. Mandem. Não, é sério. Se vocês tiverem uma fanfic de Naruto, que seja Itachi e Hinata, ou se vocês quiserem escrever só pra mim ler esse gênero, casal manda, épico, manda lá pra página do BetaCast no Facebook, facebook.com/BetaCast lá. BetaCast? Não, é Liga BetaCast. Liga BetaCast. Vocês vão... Nossa, eu quero muito ver isso. E, olha, desde o episódio que eu fiz com o Bruno sobre o que que foi mesmo? Foi fã do verso original. Foi sempre. Eu estou procurando o Diacho da FIC do Sasuke com o vento. Ele me deixou feliz. Ouvintes, eu queria ler aquilo com toda a força da minha alma. Então eu imploro, se alguém, sabe, qualquer um de vocês souber o nome dessa FIC, me envia lá no Tumblr da Liga, no ligabetacast.tumblr.com. Pra quem não tem certeza, se a gente tá falando dessa fic, é aquela fic em que o Sasuke é altamente abusado pelo vento, que tava rolando aí bom tempo atrás no grupo do NIA do Facebook. Essa fic é muito maravilhosa. Olha, estou dando Google aqui. eu preciso disso pra viver. Não, vocês não estão entendendo essa coisa. Não, eu dei um vocês... aqui rapidamente e não encontrei nada do tipo. Vocês. Olha, O Bruno fez uma maldade comigo, porque eu tava feliz sabendo que isso não existia. Agora que eu sei que existe, eu preciso ler. Eu acho. Legal, eu tenho quase certeza que a pessoa que escreveu excluiu depois. Ah, cara, que chato. As pessoas fazem coisas... Porque a gente não tá achando, melhor. Velho. Só pode. Convoquem aí as pessoas que leem fanfics assiduamente. Se vocês já viram o Sasuke e o pessoal Vento... Pessoal do fandom de Naruto, por favor. Se vocês já ouviram falar, tem uma ideia de qual seja o nome que seja, mandem. Me digam. Eu preciso disso. E cara, uma das primeiras fics que eu li no Nia foi de Naruto, que foi o... Posso falar o nome aqui? Vai ser merchan de graça mesmo? Não. Você precisa enaltecer essa fanfic. Ruas de Fogo, meu amigo. Ah, meu Deus. Eu comentei no Betacast de Fandom vs Original como o Naruto foi descaracterizado e transformado no cara mais pervertido do mundo. E como a Hinata era a virgem rainha do sexo. Mas é a Hanabi, meu Deus do céu, ela é criança, gente. É criança. Hanabi Kiba, chico muito. Ela era muito, muito criativa. Aliás, todo mundo em Ruas de Fogo, quando começa a transar, porque tem uma só tem criatividade. Isso, né? Tem uma criatividade nível Pornhub, sabe? Ai, meu Deus. É um vigor inacreditável. É na sala, no quarto, é na banheira, é no teto da casa. Mas isso ainda é tranquilo, porque é um universo alternativo, então eles não têm superpoderes. Eles têm superpoderes, alguns são anjos, são demônios, são... Mas não é como em Naruto, que usam um jutsu. Sim, é um universo alternativo. A questão que eu quero levantar aqui é quantas pessoas usam jutsu durante o ato libidinoso. Oh, meu Deus. Aí o negócio... Sabe a técnica do... Viagra no jutsu. Não. Do Yamanaka. A transferência de mente. Pra passar pro corpo do cara. Aí no descobrindo como é ser um cara e o pai dela descobrindo como é que é ser uma garota. Não, tipo. Às vezes a pessoa juntos... entra dentro da mente da outra e faz sexo consigo mesmo inconsciente. Oh, meu Deus! Olha, gente! Isso é altamente estranho, cara. Não, o genjutsu com sexo é, nossa, é muito, de muito. Toma um tsukiyomi que você fica tomando espadada no útero, sabe? Meu Deus. Eu vou parafrasear Johnny Bravo. Estou horrorizado, mas curioso. Então, tem mais. Byakugan também é usado pra caramba. Cenas lá. Porque o ponto G nunca foi tão fácil de se alcançar. É, porque ela consegue localizar, né? Nossa, o Neji é um mestre do... porque ele tem muita habilidade com as mãos, realmente. Vai estourar a pessoa com um toque. Que mais que eles usam muito? Kunai, nossa, isso é triste. Mokuton. Porra, Kunai é forçar a barra, mano. O Kunai é triste, não, mas tem umas cenas pesadonas com o Kunai. E é cena total. Sabe aquelas estacas do Pen? Que sentem sabe, que você toca e consegue sentir o chakra. E elas vibram. Não, né? Nossa. Meu Cada Deus. Cada que aparece, cara. Não, assim, Naruto rende boas fanfics. Naruto rende tudo, cara. E rende essas coisas. Nada contra quem escreve, porque eu leio. Não, gente, que fique bem claro, a gente acha isso tudo maravilhoso. Exatamente. A gente não tá aqui zoando, a gente tá aqui enaltecendo. Cara, a gente tá tipo, nossa, mano, isso é imaginação. Não, é muito isso bom, cara. É muito bom. Eu não conseguiria pensar nisso. Isso foi muito, muito genial, assim. Não, o lance dos Hyugas alcançarem um ponto G com só de V é sinistro. Eles fazem uma massa... Nossa. É muita habilidade manual. É um controle de chakra nas mãos inacreditável. Não sei se a Ellen vai censurar isso, né? Censura isso, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Ellen. Censura isso. Não, vai lá, vai lá. Bem, a gente falou aqui das fanfics e tudo mais. E como a gente comentou em partes durante todo o Betacast, a gente também acha que o universo de Naruto é um universo muito rico para sessões de RPG, para criar histórias por cima e se divertir com os amigos mesmo, assim. É, inclusive amanhã... DG, eu achei. Douglas do céu. Você achou? Você achou? Ah, eu achei essa porra. Me diz que esse link funciona. Vai, não, foi excluído. Foi excluído, mano. Ah, falei. Não. Bruno, você não faz isso comigo, Bruno. Você não faz isso comigo. Maldade, você excluiu, olha isso. Tipo aqui do Douglas. Você é mal, cara. Você é muito eu? Mal. Foi o cara que excluiu. Eu não posso você fazer nada. Você me deu esperança duas vezes. Você me deu esperança duas vezes. E as duas vezes você enfiou uma faca no meu coração. Kunai. Ai, que merda. Eu queria ver essa fic de novo também, mano. Ah, cara. Nossa, vocês precisam... Nossa. Quem foi que escreveu? Cadê o autor? Eu passei o link aí. Eu acho que... Sei lá, velho. A história, o invasor foi escrito pelo autor. Quem é o autor? Autor, você está ouvindo esse Betacast. Olha só, quem autor, escreveu autor o invasor? De... Por favor, entre em contato. Se você tiver uma cópia ainda no seu computador, envie para facebook.com/facebook.com.br Liga Betacast. Nossa, é, Liga Betacast. Então eu vou dar meu Facebook aqui não. Caraca, nossa. Perigoso. Quem é o autor? Gostaria de saber. Quem é o autor? Dá onde paramos? Ver. Nossa. Enfim. Onde paramos antes do sei lá, cara. Do Bruno me destruir novamente? RPG. O universo de Naruto é incrivelmente funcional para RPGs. Vamos falar com um especialista sobre isso aqui. Michael, à vontade. Bom... Eu jogo RPG desde que eu me entendo por gente. Todos os tipos. E jogar RPG de universos já criados, como animes e mangás, é sempre bacana. Mas a gente tenta não se prender ao material original no que tange ao enredo. Então a gente pega o universo, manipula e joga os nossos personagens lá, a nossa identidade, a nossa história. É basicamente uma fanfic, sim, né, de universo alternativo. É uma fanfic mega interativa, assim. É, interativa. Todo mundo constrói, sim, partes. Então... Às vezes destrói também. Na maioria das vezes a gente simplesmente destrói a aventura do mestre. Porque é muito mais interessante a gente pregar peças no tio do ramen do que fazer missões. Jogar genjutsu em velhinhas passando na rua, sei lá. Eu não lembro se foi num RPG de Naruto que o Luan, que era o nosso mestre, tentou, tipo, começou a explicar durante muito tempo a missão que ele ia dar pro personagem do Ramon, que é um amigo nosso. E depois de ele fazer essa longa explicação, o Ramon virou pra ele e falou: não, obrigado. E foi embora. Tipo, nossa, aconteceu porque... isso, aquilo, e agora as nações ninja. E ele fez todo um background e explicando a situação. Eu agradeço, mas eu dispenso. Não, obrigado, com licença. Eu não vou. Não, mas bom. É uma ordem direta. Não quero. Eu não vou. Vou fingir que vou. Pessoal, acho que já. Da vez, vou embora. Desertei. Gente. Quebrar o planejamento do mestre é a melhor diversão possível para um jogador de RPG. Sim, e a pior maldição também, né? E a pior maldição para o mestre, né? Não, porque a partir do momento que você sai do caminho delimitado pelo mestre, tudo dá errado. Nada ali é planejado. Então tudo que pode dar errado, vai dar errado. Porque ele o Luan é vingativo, o mestre, cara. O Luan é vingativo, ele é muito passional. O Luan, então. Ele é vingativo. Ele fica muito puto. Certo, mas também tem ocasiões em que a gente joga com os personagens existentes. Então, eu já joguei de Naruto uma vez. Fiquei bem forte como Naruto. E é interessante você ter que interpretar aquela personalidade específica. Tem que interpretar as condições e a cabeça do Naruto e não colocar uma original ali, sabe? Então você, isso é um bom exercício, isso de maneira é um geral, exercício. Não só em Naruto, mas um RPG é um bom exercício de interpretação de personagem porque te dá coesão na hora de interpretar múltiplas personalidades para a sua história. Então um bom escritor, quando ele escreve suas fanfics, ou seus livros, ele precisa dar vida para muitas personalidades diferentes. Todo mundo se comporta de forma diferente, então ele tem que fazer com que aquilo seja verossímil. E na hora de você encarnar um personagem já existente num jogo de RPG, você coloca à prova justamente essa sua capacidade de ser maleável, né, em determinadas circunstâncias e situações. Então por isso que eu acho que o RPG, principalmente de Naruto, que tem uma diversidade de personalidades, poderes e afins, de background, de história, é bastante bacana pra gente, né? É construtivo. E todas bastante constantes, sabe? Pra você, realmente pra você treinar mesmo, pra você poder trabalhar essa personalidade de uma forma direta e contínua, sem se perder. Porque, tipo, se você pega o Naruto do começo, o Naruto do final, claro, fora as experiências e a maturidade pela qual ele passou, o modus operandi de pensamento dele, a forma como ele sempre tá lá pelos amigos, a forma como ele sempre prefere resolver na conversa ao invés de partir pra luta franca, uhum. É um traço de personalidade, é um traço de característica dele que é imutável, que é inerente ao próprio conceito dele de certo e errado. Isso vale para todos os personagens têm características que, apesar da própria maturidade do personagem, do arco dele, a gente fez um betacast sobre arco de personagem. Volta aí uns betacasts e você vai ouvir sobre. Sim, sim. Sempre tem traços imutáveis, que são questões de certo e errado, que são geralmente adquiridos muito antes, assim, na personalidade básica dos personagens. Então, é maravilhoso. A questão também é que a gente consegue ver no Naruto um amadurecimento. Isso é interessante, sim. Porque o autor, ele teve a preocupação de amadurecer conforme o tempo passava o seu protagonista. No Naruto, ele amadurece como pessoa, tanto na fase clássica, inicial, com 12 anos, na fase Shippuden, dos 15 aos 18 anos, e depois na fase adulta, já maior de idade, e Hokage. E o que isso é interessante, porque a gente não vê isso ao contrário do que se imagina, a gente não vê isso comumente nas histórias em geral, né? Principalmente nos mangás. Os personagens são estáticos, eles não evoluem, né? E um exemplo, Ichigo, Kurosaki, em Bleach, ele é a mesma coisa desde o começo. Do início ao fim. Ele não tem uma motivação clara. Ele não A própria Rukia fala isso em determinado momento. Ele é a mesma pessoa. A Rukia fala na saga. A Rukia fala em determinado momento assim. Desde o começo, na saga Fullbringer, eu acho. Uhum. Ele não mudou nada. Não é a gente que tá falando. É ela que tá falando. Sim, é a personagem. Ele não muda. Ele não muda. Ele começa. Porque, assim, ele cai de paraquedas num mundo sobrenatural. Né? Mas depois a gente descobre que não era de tão paraquedas assim, porque o Aizen planejou tudo. Mas ele cai, teoricamente, de paraquedas no mundo sobrenatural, começa a trabalhar como Shinigami substituto, e ele não amadurece nada ao longo do tempo, nem no resgate a Rukia. Ele só... Tudo que ele faz é reagir às coisas. Ele tenta resgatar Fulano. Ele vai sofrendo vários acontecimentos. A sentença de morte da Rukia. O rapto da Orihime. Da Inoue. Aí você vai depois pro... Pra questão toda da perda dos poderes Eu realmente esperava um lampejo de mudança, sabe? De amadurecimento. No momento, você vê ele lutando e sofrendo e tudo mais. Só que depois... No fim do arco, ele é a mesma pessoa. Que o arco termina, ele volta a estaca zero. Sim. Ele reseta. Como se todo aquele drama nunca tivesse acontecido. E isso não acontece em Naruto. Você sabe que... Olha só, em Bleach, você não importa como você... Ó, eu não quero pagar de hater de Bleach. Até porque é o meu mangá e meu anime preferido. Já li aquilo trocentas vezes. É o meu guilty pleasure. Eu li Bleach, sei lá, 3-4 vezes, de frente pra trás, vi todos os filmes. Eu sou muito fã de Bleach porque eu gosto. Eu gosto de sofrer, né? Mas eu entendo que tem problemas, mesmo assim eu gosto. E em Bleach, todo começo de arco não interessa se o que ele passou no arco anterior, sabe? Ah, mas eu salvei o mundo. Isso não importa pro personagem. Não importa pra história. O que vale é o que tá acontecendo ali. Em Naruto, todas as coisas que ele já fez têm um peso. Todas as coisas que ele já passou têm um peso. Tem o maldito flashback do balancinho sempre. Sempre tem o maldito dos flashbacks. Sempre tem, mostra lá a relação dele com o Sasuke, contra o Haku, quando ele luta com o Zabuza. E sempre tem a pregação. Com o Pain, com o Ovo. Todas as relações, elas são sempre lembradas em Naruto. É irritante, é insuportável os flashbacks. Mas eles estão lá, sabe? Os flashbacks, e sempre eles tem existem. Ele pregando. Ele sempre tem ele pregando o pastor Naruto no fundo branco. Sim, no limbo branco, o Naruto mandando aquele migué pra tentar converter os seus oponentes. Né? Isso é bacana em Naruto, porque é um dos poucos mangás que você vê, de fato, um amadurecimento. Eu me sinto amadurecido junto com a história, sabe? Que eu acompanho desde pequeno. Cara, e agora não já, é só... sei lá, eu trabalho, estudo, faço várias coisas e moro sozinho. E agora tudo mudou, sabe? E o Naruto continua aí, agora com o filho dele. É engraçado você acompanhar isso por tanto tempo e ainda fazer sentido, ainda me atrair, porque é bom, né? É bom fazer aqui. Naruto é bom, gente. É bom. Naruto. Acreditem, não é hype. Naruto tem uma unidade, é um bom mangá. Ele foi bem feito. Naruto é muito bom, é isso, só gente, o filler que caga. É por isso. Leia um mangá, então. Mangá, exato. Mangá é a coisa mais linda de sua vida. E, bem, a gente... Qual a lição que dá pra tirar de hoje? Leia o Naruto? Leia o Naruto e faça um fanfic criativo. Joguem RPGs de Naruto, escrevam milhões de fanfics de Naruto com os mais diversos chips, com as histórias mais bizarras, as mais legais, as mais doidas. Dá pra fazer tudo escrevendo sobre Naruto. Dá pra mudar esse homem no mundo. Naruto tem muitos momentos, cara. Naruto, a gente podia estender e falar desde o clássico, quando começa, e a origem do Naruto. A gente podia passar horas e horas aqui. A gente pode falar do drama dele, cara. Mas pra ser super clichêzão, vamos cada um, então, falar um momento... favorito de Naruto. De Naruto? Momento favorito. Fala você primeiro. O meu momento favorito do Naruto é a vingança do Shikamaru por conta da morte do Asuma. Ah, cara, eu queria esse momento. Ele tentou acender o isqueiro e o isqueiro não acendia. E aí veio aquela alma, meio que a alma do Asuma. Do Asuma. e fez o isqueiro acender. E aquele momento pra mim foi muito mágico, porque eu adorava o Asuma, e quando ele morreu eu fiquei muito triste, e quando ele se vingou eu fiquei muito feliz. mas é um momento muito incrível do mangá, assim. Então, Aquela luta ali, todo aquele contexto é muito bom. É. Engraçado que o anime, ele manda uma saga filler, que foi canonizada mais tarde pelo Kishimoto, né? O Kishimoto assume aquela história do Asuma como verdadeira, de boa. É isso que o anime deve fazer. Deve entregar coisas assim pra gente, sabe? Porque você assistiu com certeza, né? Você assistiu essa saga, eu assisti também. Ela é muito boa. Ela é boa? A história dele é muito interessante. É, eu acho que o vilão é até Kazuma. Kazuma, o nome? É, o cara revive os outros participantes daquele grupo do Asuma, que era o grupo de proteção ao Senhor Feudal. Ao Senhor Feudal, muito bom, cara, muito bom. Faz sentido total, é muito bom. Por isso que ele usa aquela faixa com aquela sigla. Exatamente. E tinha aquele monge lá, que usava estilo o Buda, o Hidan, e o Kakuzu matam ele pra pegar a recompensa. Então, constrói muito o universo, mostra que a Akatsuki precisa de dinheiro pra recrutar as pessoas, pra fazer o que tiver que fazer. Né, como organização, enfim. Isso é um bom momento. E o Asuma teria vencido, não fosse aquele cachorro idiota. Quer dizer, não. Não fosse aquela imortalidade idiota. Que sei lá, o Asuma teria vencido. O Asuma tentou. Depois ele volta com o Edo Tensei, mas ele não rende muita coisa, não. E morre de novo. E você, Bruno, qual é o seu momento favorito? Eu podia falar aqui daquela luta muito poderosa do Itachi contra o Sasuke, mas ela acabou muito com o Zone, então o meu momento favorito foi do Naruto sentado numa cadeirinha da praça falando com o Iruka-sensei sobre a morte do... Jiraiya? Do Jiraiya. Aquilo foi arrepiante demais, aquilo foi muito lindo e foi muito fodedor também. Eu tenho alguns momentos favoritos também. Dentre eles, estão esses dois que vocês citaram, mas mais especificamente para ser diferente, a conversa do Jiraiya quando ele tá indo embora da vila para encarar o Pain. A conversa dele com a Tsunade. Aí eu ia falar dessa conversa também, quando o Bruno citou a conversa do Iruka com o Naruto, falar dessa cena. Essa cena é muito boa. Essa cena é... É muito boa. Eu fico... É porque você sentiu ali, eu sabia que o Jiraiya ia morrer porque eu tinha tomado spoiler. Mas eu acho que mesmo que você não soubesse, quando você vê aquela cena, você sabe que alguma coisa vai dar muito errado. Sim, eu não tinha um spoiler, cara. Quando ele morre... Você sabe que vai dar merda. Aliás, pessoas, estamos dando um spoiler aqui. Mas... gente, Naruto já acabou há muito tempo, você a já A gente já deu tanto spoiler aqui. Foda-se, continuemos. Quando o Jiraiya morre de fato, aí tem aqueles flashbacks do Pain e tal, do Nagato, que mostra a origem. Malditos flashbacks. Mas, poxa, Naruto e seus flashbacks. Quando tem essa cena dele se despedindo da Tsunade, eu vi que eu me importava com os personagens. Eu me importava pra caramba, sabe? Eu não tinha dado conta o quanto eu gostava dele. Aí você ficou com medo. Eu falei, cara, essa conversa não tá boa. Esse cara... mas eu sou o Sanin, pode ficar tranquila. Que tal você apostar que eu não vou voltar? Aí você sempre perde as suas apostas. Eu falei, isso não tá legal. Isso não está bom, estou preocupado. E, nossa... A luta foi muito boa e tal, aí... Aquilo pra mim, cara... Me afetou, aquilo... eu fiquei bem triste, eu fiquei abalado. Eu não estou feliz, eu estou muito triste. Não estou bem. Não tem como não chorar na morte do Jiraiya, sinto muito. Se você viu o anime, não tem como. Cara, e tem mais cenas desse naipe, assim, desse tipo. Eu gosto muito da cena em que o Naruto tá lutando contra o Gaara em cima do Shukaku lá, que ele dá a cabeçada. Eu gosto dessa cena. É porque é uma cena que marca bastante a força do do Naruto, né? De tentar mudar as coisas. You are my friend. Gaara contra Rock Lee, a luta inteira é maravilhosa também. Ah, é a melhor luta. Cara, é indiscutivelmente a melhor luta que tem. Essa luta é muito boa. Pena que depois disso o Rock Lee virou, tipo, terciário. E é muito triste. É muito triste. Tem uma cena do Rock Lee que eu gosto muito. Que é quando ele atravessa o Madara, ainda em modo Edo Tensei. Ele atravessa o Madara com um chute. E o Madara não vê, não desvia, não percebe. É, porque... O fucking Madara. Isso é muito foda. Porque o Naruto meio que dá chakra, né, da Kyubi pra ele. Ele meio que, tipo, só aparece cortando o cara. Konoha Senpou! E, nossa. Eu falei, o quê? Está cortando o Madara ao meio com um chute? Aí, mas depois o papelzinho volta. Foi um bullshit também. Só pra fanservice. É. E uma das cenas que a gente não pode deixar de citar, pelo menos eu... O encontro do Naruto com a Kushina. Oh. Dentro da mente dele, quando ele vai pegar. Quando o Bi. Quando ele abraça a si mesmo. Ele vai pra Cachoeira da Verdade, que mostra o ódio que tá dentro dele. E ele abraça o. Nossa, essa cena pra mim. Acaba. Porque quando ele abraça o próprio ódio, a gente entende a identidade do Naruto. E dali pra frente a gente não questiona mais nada, cara. Absolutamente nada. Pra mim, o Naruto é aquilo ali, abraçar o próprio ódio. Ele abraça. E tem uma cena. Exato. E tem uma cena que eu não sei se as pessoas entendem o quanto ela é poderosa. Que é quando ele termina de. Tipo, quando ele foi aceito pela vila, depois do caso do Pain. Até ali, ele ainda era meio rejeitado. Quando Sim. ele salvou. Não, ali. Aí quando ele volta. Quando ele salva a vila do Pain, ele é aceito, ele é admirado e tipo, esse arco da vida dele, de aceitação, acabou. A partir dali, ele poderia Sim. ter cometido, o autor poderia ter cometido o pior erro do mundo, que era deixar o personagem como um Ichigo, sem um objetivo palpável, sem uma evolução mais constante. Mas ele fez a cena do Naruto conversando com o Pain e tomando a missão do Pain pra si. Assim. E aí objetivo surgiu. Um novo arco pro Naruto surgiu. E esse é um momento muito interessante. É um momento de fim de um arco que levou mais de 15 anos. E o início de uma nova era pro Naruto. Assim, e tipo, esse momento é um momento bastante poderoso da trama. Porque ele muda ali, né? Ele podia ter... já fui aceito, agora é só colher os louros. Assim. Eu já fui reconhecido, eu sou o herói da vila e tal. Mas ele não para ali, e ele quer ser o Hokage, quer... Nossa, você vê que o personagem ele tá em constante evolução. Isso é... É porque fácil. Assim, se ele quisesse ser o Hokage naquele ponto, ele... Tinha chance de conseguir, tipo, grande chance de conseguir. Não, tinha. Mas isso aqui não é só sobre... Por causa do Kakashi. Não é só sobre... O Danzo não ia deixar, né? Não é só sobre ser Hokage. É sobre... É sobre, tipo... consertar todo antes de assumir esse posto. Pra poder criar, de fato, uma era de paz e de prosperidade, de quebra e de fim do ciclo do ódio. Tanto que ele fala isso pro Sasuke, tipo, como eu posso ser Hokage se eu não consigo nem sequer salvar o meu amigo, assim. Tipo, como eu posso querer... como eu posso querer salvar uma... Não, pois é, pra ser o Hokage que ele idealiza, não pra ser um Hokage, assim, tipo... Sim, sim. Porque O Kakashi, ele é Hokage, não salvou o amigo e ainda matou a namorada. Exatamente, o Kakashi cagou, mas tudo bem. Tá de boa. Não, mas pra ser o Hokage que ele idealiza, pra ser... Sim, ele precisava terminar essa pendência, porque, tipo assim, como ele pode querer ser a família de todos, salvar todos, se ele não consegue salvar uma pessoa? E é mais ou menos o que esse momento dele com o Pain... fixa como o próximo objetivo a ser cumprido antes do objetivo maior, que é ser o Hokage, de fato. O Pain ali é magnânimo, né? É memorável, de fato, realmente transforma Naruto em uma grande obra referência para tanta coisa que a gente vê aí. E Naruto... Aliás, Naruto é bem mais expressivo aqui no Ocidente do que outras obras, né? Ele conseguiu um público bem, bem expressivo. Diferente de One Piece. E olha que eu nunca entendi por que os ocidentais não gostam de One Piece. É maravilhoso, cara. O pessoal daqui não gosta tanto de One Piece quanto de Naruto. É porque o caso do One Piece foi mais visual, porque o visual do One Piece é estranho. E aí... Causa uma repulsa coisa, né? Inicial. Sim, é muito. É não cagado. É comercialmente interessante One Piece. Mas isso, não, na verdade, isso não é o problema. Faremos um especial sobre One Piece também, porque One Piece merece um especial, cara. O One Piece merece. Felizmente. Piece merece. Tem assunto. Encerramento? Tem pão pra mano. Sei, a gente pode acho que sim. Ficar falando pra a gente pode ficar falando aqui. Pra sempre de Naruto, por isso que eu tô perguntando. Encerramento? Gente, já tem uma hora e meia, cara, eu acho que sim. Não, assim, faz uma parte 2. A gente faz uma parte 2, parte 3, parte 2.5. Porque, na verdade, isso aqui, a gente ficou batendo A gente bateu um papinho aqui sobre Naruto, a gente falou nossas preferências, a gente comentou sobre fanfic, sobre RPG... Não, mas sobre... ninguém falou dos chips preferidos. Ah, chips preferidos? Ninguém falou. Se eu não tivesse esquecido o nome da moça, eu teria falado aqui agora. O nome sumiu da minha mente. A Suma... Eu sei quem você tem mais. A Suma e a... Kurenai, isso. Assume Kurenai. Melhor chip canon, né? Que você respeita. Tem um filho dele já. Tem um filho dele já. E eu gosto de chipar canon. Desculpa, gente, que gosta das coisas difíceis. Itachi, Renato. Bom, eu não sou muito de chipar também, mano. Mas, assim, chip canon, Naruto e Sasuke. Total. Tá canonizado. Com certeza. Eu shipo... Não tem como negar esse chip. Eu shipo tudo que é canon, cara. Eu shipo tudo que é canon aí, eu tô shipando. Temari e Shikamaru, shipo muito. Temari e Shikamaru. Pô, melhor casal. Deixa eu ver... Naruto e Hinata, o Sasuke e Sakura. Mas o Sasuke, eu shipo ele com a solidão, a dor e a tristeza. É um pouco mais, entendeu? Porque ele e a Sakura com um trabalho quase escravo e pobreza. Degradante. Não tô nem falando de... Eu nem tinha lembrado disso, mas agora que você falou, de fato, né? O degradante trabalho de cozinhar. Gente, cozinhar é maravilhoso. Gente, façam isso, cozinha. Aprenda a cozinhar. Não fica dependendo de ninguém, não. Não, eu preciso contar isso, porque esses dias no Facebook eu vi uma crítica... Uma crítica social foda, né? Do pessoal desconstruindo a heteronormatividade no anime de Boruto. Como eles eram heteronormativos demais. E como a Sakura era uma dona de casa com trabalho degradante de cozinhar. O problema não é nem o texto lá, a crítica, eu não concordo com isso. Mas o problema não é a crítica. O problema é achar que cozinhar é um trabalho degradante. Que cozinhar é muito bom. Esse é fato. problema é, de novo, eu comentei isso no capítulo das... Um capítulo das polêmicas aí. É, esse capítulo vai ser antes ou depois das polêmicas? Depois, né? Sei lá, cara. Depois. Eu comentei no capítulo das polêmicas que as pessoas têm mania de defender aquilo que eles não entendem. Tipo, protestar contra aquilo que eles não entendem. E esse é um caso muito específico disso, porque eles falaram, primeiro, que a Sakura era uma mãe larga, tipo, que tinha sido largada pelo marido, o que não é mentira, mas chamaram ela de mãe solteira, né? Uma coisa assim. É, uma mãe solteira. Ela é bem casada. E o que é louco, porque além dela ser casada, mãe solteira não é uma parada super desconstruída? Uma mulher que, tipo, trabalha em casa, trabalha no hospital, cuida da filha. Sim, sim. Tipo, é 3, 4 em 1. Tem esse capítulo semi-filler que mostra ela, tipo, pegando férias, sabe? Um dia, 2 dias fora de casa e fora do hospital, porque ela não aguentava mais, porque ela trabalha pra cacete. E não é isso? Sim, sim. E, tipo, eles chamam ela de heteronormativa patriarcal, mas, tipo, ela é a mãe solteira que trabalha e sai de férias sozinha e larga a filha cuidando de tudo. Não, ela é a Sakura. A Sakura Uchiha, que o nome dela agora é o nome de casada. Sakura Uchiha é apenas a maior médica que este mundo já viu. Sim, ela superou a Tsunade. Apenas isso. É muito ela tempo. Superou ela superou a Tsunade e, tipo, caralho. Fora a força descomunal dela, porque, tipo assim. Tem, eu não vou mentir, tipo, existe o machismo nos animes, é uma realidade. Não vamos fingir. Principalmente nesses que vêm mais de trás, 1900 e não vamos fingir que. Não vamos fingir que isso não existe. Sim. Mas, cara, no lugar onde Boruto chegou, onde a gente teve uma Hokage mulher. Teve lá aquela mulher. Da Vila da Névoa, que eu não sei qual o nome, Kazekage? Não. Ah. Não, é. Sim, Mizukage. Mizukage, mulher. Ah. Aí você vai lá no Haikage. Mei. Aí você vai lá no Haikage, negro. Aí você vai, tipo, cara, a diversidade e o nível de funções grandes pra negros, pra mulheres, pra minorias, não, entre muitas aspas, minorias. Sim. Sociais, é gigantesco no universo de Naruto. E ainda tô querendo me fazer engolir essa porra de heteronormatividade patriarcada na porra do universo. Cara, o melhor vilão é um travesti. O Orochimaru é apenas um travesti. Ele é um cara, ele é um gender fluider. Seu argumento ele é um gender fluider total. Tanto que o Mitsuki não chama ele de pai nem de mãe. Ele chama de progenitor. Porque não tá definido o sexo dele. Ele não tem sexo, ninguém, porque ele sabe, troca de corpo o tempo todo. Ele tá. É um transformador. Uma hora ele é homem, uma hora ele é mulher, tipo, no sentido mais literal da palavra. Querido, você se acha desconstruído porque é transexual? Ele tá trocando de sexo o tempo todo. Ele é apenas o Orochimaru, a melhor pessoa que tem. A melhor pessoa. Então. Desabafei. Gente, ó, é muito. Mesmo, dá pra ficar discutindo aí a vida inteira. Enaltecendo Orochimaru, falando das pessoas que escrevem textões dizendo que Boruto é uma obra heteronormativa. Mas eu penso o seguinte, sem querer ser. Não. É, não sei. Mas eu vou falar. Se. A necessidade... Não vou falar isso. É. Deixa quieto. Vamos encerrar esse negócio. Eu vou só pra encerrar esse caso, vou dizer uma coisa. Pra fechar o balão. Se Naruto é uma obra heteronormativa patriarcal e tudo mais, e o mundo é comandado por homens, então por que a Sarada, tipo... Falar os quatro ventos, eu vou me tornar Hokage, ninguém questiona, e o sistema criado no universo permite perfeitamente que ela alcance esse objetivo se ela assim desejar e se esforçar para. Tipo, o sistema não fala, tipo, não tem mais ninguém, que ninguém. Aliás, vira pra ela e fala, não, você não pode porque você é mulher. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso, não existe isso. Os conselheiros de Konoha, um deles era aquela velhinha, que era mulher também, entendeu? Então, quer dizer, as mulheres ocupam cargos de poder. Expressivos, cargos incrivelmente assim. Expressivos. Todo até time, lá da olha só, pra você ter uma ideia, todo time composto, é claro que há de haver mais homens, ninjas, mas todo time de shinobis tem pelo menos uma mulher. Eles têm uma mulher. Tem uma mulher lá. Até porque isso começou, foi um movimento da Tsunade, ela começa a pregar que há necessidade de ter um ninja médico em cada time também, porque para as missões mais difíceis e tal, ela já tinha perdido pessoas assim. Por isso ela virou uma médica tão boladona e renomada. Quer dizer, é uma mulher e tá em um ponto de expressividade. Encerramento! Então... A gente consegue a meia hora. Então vamos fazer isso. Deixa. Acaba. Assim, pum. A pessoa tá ouvindo, achando que tem mais assunto. Não. Aí tu. Acabou. Acabou. Adoraria fazer isso. Fosse um genjutsu desde o começo. adoraria, mas a gente tem merchan pra fazer. Por exemplo, o nosso Tumblr, o ligabetacast.tumblr.com, que lá você vai encontrar todos os capítulos, as audionovelas que a gente meio que não faz mais, mas tem várias lá. A gente vai voltar a fazer. É que audionovela é bem difícil. Não, pode ser. Você não sabe os roteiros. É bem mais difícil do que vocês acham. Vai lá na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ligabetacast. E tem o facebook.com/ligabetacast. Aí tem o nosso Ask do Tumblr, o nosso Feedburner. Bem, gente, links vocês vão encontrar. Acesse o vlog da Liga dos Betas. Acesse o vlog. Estamos lá também. Produzindo vídeos, editando, fazendo coisinhas. Vão lá, porque é da hora. O vlog, pelo menos, não tem só a nossa voz horrível, também tem o nosso rosto. O nosso horrível aqui não faz jus da voz, porque é muito pior. Então... Nossa... Gente, olha só, eu sou negro. Não falem assim, vocês. Que isso, é preconceito? Eu sou mega racista. Meu Deus. Gente. Meu sonho é virar Haikage. Vou ver. Você não vai conseguir, desculpa. Não é nem porque você é negro, é porque não existe Haikage nesse mundo, que é muito triste. Quem disse que não? Eu vou fundar a Vila do Oculto. Se junta o pessoal da Corrida Naruto e começa a produzir. Eu queria muito participar de uma corrida Naruto, cara. Acho que é o meu sonho. Não, eu quero organizar uma corrida Naruto. Aí você dá um tiro, o pessoal começa a correr, mas você não corre, você fica observando. Eu fico só. Então acessem o vlog, acessem o nosso Facebook, mandem fanfics do Itachi com a Hinata pro nosso. Pode ser pro Facebook, pode ser pro Tumblr, onde você quiser. Acesse o blog da Liga dos Betas também. Lá a gente posta dicas de escritas, resenhas. E tem toda uma galera lá. Siga a Liga dos Betas no Twitter. E dê like também na página da Liga dos Betas. Agora eu sou subcoordenador da Liga dos Betas. Da página da Liga dos Betas. Então a gente vai fazer aquele negócio ali. Enlouquecer. Vamos lá. Amém. Amém. Eu prefiro ficar aqui. Saboreando. Eu não sei se eu tô bem. Gente, bem, é isso. Beijinhos, até a próxima. Tchau. Até, galera, falou. Não, peraí, eu tenho uma coisa importante a falar. Só pra acabar. Mande. Datebayo!